Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda gosta de fazer orgia. Você tá sentado em cima da piroca, 24 horas por dia. Ela já levanta por cima da briga, a sua puta armada. Ela já levanta por cima da briga, por cima da piba, a sua puta armada.